Bem-vindos ao DevTalks Podcast. Meu nome é Gabriel Escavas e o episódio de hoje é Mais Você Ainda Programa em PHP. E para botar esse papo, comigo estão... Bom, eu sou o Davi, eu sou desenvolvedor de software no Pagani e pro PHP é ele sim. Eu sou o José, vulgo Zé, eu não programo em PHP, mas estamos aí para dar uns pitacos. Bom, eu sou o Marco, sou programador em PHP no nosso... Pode tentar bater um papo pra resolver, tentar resolver, né? Resolver é foda, né? Porque esse podcast a gente só resolve as coisas, né? E aí, o que vocês acham dessa bola de ferro que o PHP carrega ainda aí, com todo mundo tirando sarro dele? Ah, interessante pergunta. É, tipo, não, acho que não dá pra... Acho que não dá pra falar esse assunto sem puxar um pouquinho de história, né? Tipo, chegar e falar, tipo, trazer um pouco de contexto pra poder explicar esse cenário. O PHP, ele já tem um pouco mais de 20 anos já de história já, e, bom, ele é uma linguagem que só surgiu por um propósito. E hoje, tipo, faz muito mais além do que o propósito original. A princípio, quem fez o Rasmus, ele fez porque ele queria ter uma forma automatizada de computador no site dele e algumas coisas. Que, sei lá, foi dar mais de um negócio. E aí, ele fez a partir do seu, pelo que vai ser interpretado e tal, beleza, e bacana. E as coisas foram evoluindo com o passar do tempo. Até a gente chegar no momento que a gente tem hoje. Eu acredito que o principal, digamos, combustível dessa opinião que muita gente tem a respeito do PHP, tipo, poxa, que o código é bom e tal, beleza, ele é muito uma nação da parte de um aspecto histórico que a linguagem teve. O que isso quer dizer? O PHP ele é uma linguagem tipo, que ela não é tipo, como é que eu posso dizer, hoje a gente tem alguns recursos bacanas, mas por muito tempo ele sempre foi uma linguagem que te dava muita liberdade para você fazer as coisas. E não só a nível de código, mas a nível de estrutura, a nível de arquitetura, a nível de design, a nível de várias coisas. Era muito comum você, por exemplo, encontrar, tem aquele cara que é dev PHP, tipo, só PHP puro. E tem aquele cara que é tipo, aquele cara é dev, tipo, dev equipe PHP, o cara só manja de equipe PHP, aquele só manja de Drupal. Porque realmente, cada ferramenta, digamos assim, cada framework, cada coisa que existia, falava de uma forma individual. Daria mais ou menos pra gente comparar com JavaScript hoje? Assim, pela quantidade de frameworks que a gente vê hoje, né? Hoje você tropeça em framework, toda semana sai um cara diferente e a gente vê pessoas se especializando em frameworks e às vezes nem o JavaScript em si. Eu não sei. Isso teve uma discussão um tempo atrás, cara, eu acho que foi no Twitter que eu vi que a comunidade do JavaScript já tá passando com os mesmos problemas que a comunidade do PHP já passou, sabe? Então, hoje, a gente tem problemas que saindo 30 frameworks só nesse momento. E o PHP já passou por isso. A galera queria produzir muito e com pouca qualidade. Então, né, acabou se perdendo várias coisas. Foi aí que começou a surgir, sei lá, por exemplo, o Composer, as PSRs, para resolver certos problemas de despadronização de todos os projetos. Então, talvez o que o JavaScript está passando hoje, o PHP já passou, ele já se amadureceu nesse jeito. Não, imagina. Eu concordo bastante com esse ponto que o Max falou, e eu acho que o tópico de maturidade, ele faz muita diferença, porque o PHP amadureceu. Assim como uma pessoa, né, a linguagem amadurece, você vê pontos de melhoria e tudo mais, e isso foi o cenário que o PHP tem hoje. Hoje o PHP tem padrões dentro da comunidade, ele tem recursos de tecnologia bem interessantes e tal, beleza. E tudo isso torna as coisas um pouco mais maduras. Hoje, por exemplo, é muito fácil você ver, por exemplo, sei lá, um código tipo back-end em Node.js que é puramente estrutural. Ele só tem, tipo, ele pode ter todas as estruturas de promises lá dentro e tudo mais, mas ele é um código que relembra muito o que é outro código procedural, saca? Tipo, você tá fazendo, tipo, puramente com a linguagem e fazendo, tipo, daquele jeito. É como o Marcos comentou, eram problemas que existiam de maturidade que hoje algumas outras linguagens que despontam, como JavaScript, passam e o PHP já passou por esses cenários. Então são coisas que, poxa, discussão de novidades na linguagem, padronização e tudo mais e tal, algumas coisas existem, mas elas ainda não são amplamente adotadas. São coisas que o PHP já passou e já tem como amadurecido. Digamos que são problemas de sotaque, né? Aparentemente, a impressão que eu tenho em relação ao JavaScript e o PHP de antigo, o JavaScript mais agora, né, e o PHP mais antigo, é basicamente que tem vários jeitos de se fazer as coisas, Então a comunidade não sabe muito bem ainda qual é o melhor sotaque, por assim dizer, da linguagem. Esse passado, assim, que o passado do... Eu não sei, eu acho muito que é o passado do PHP que tem essa estigma hoje, né? A galera que programava PHP lá atrás foi, talvez foi migrando para outras linguagens que estavam mais estruturadas, que tinham outro suporte, sei lá, de comunidade ou de empresa, e foram olhando e falando, olha, em PHP eu fazia assim, e eu achava tudo cagado, agora eu tô fazendo assim, é bem melhor, sabe? Eu só queria fazer um comentário nessa parte, por exemplo, dessa comparação que a galera faz, tipo, nossa, JavaScript, você piscou o olho, cara, já apareceu 30 ferramentas no NPM, 30 frameworks de effects fazendo um monte de coisa. Geralmente a galera que comentava isso daí não se lembra, tipo, por exemplo, do que era o PHP Classes. Cara, que tinha classe de PHP pra tudo, saca? Que tinha uns bagulho que, tipo, você nunca imaginava, cara, era a fonte do negócio. E galera, tipo, puxada de código lá. Você queria, por exemplo, você queria uma classe de PHP para gerar arquivos .zip para linkar pro e-mail. Cara, tinha, entendeu? Você partia o olho lá. É tipo, o PHP, ele sempre pega aquela linguagem do... Tem uma função para isso. Ah, eu quero fazer tal coisa. Cara, tem uma função para isso. Você ia lá e pegava as coisas para poder fazer. É, eu acho que esse negócio aí dos componentes, sei lá como você chama, esse lance de ter uma componentização muito, muito específica e você ficar juntando as paradas, eu acho que é uma das partes. Uma outra que eu escuto e que o pessoal fala muito é da parte da sintaxe. Como escrevem a linguagem, sabe? Fala, mano, é uma classe gigante com tudo lá dentro. É a classe que faz tudo. Eu sei que hoje, pelo menos quando eu fiz os freelas com PHP, era bem organizadinho. Mas se for conversar com o pessoal, pelo menos quando eu fiz isso, conversando com o pessoal que já trabalhou com PHP, mas faz uma cara já faz muito tempo, eles falam, não, puta, PHP é uma zona. O cara que programa PHP, ele quer tacar o código lá e fazer funcionar. É pra subir, o negócio tem que ser rápido. Né? Assim, eu acho que esse é um dos problemas que as pessoas ainda carregam, assim, esse preconceito, cara. É minha opinião, tá? Eu acredito, cara, que temos dois problemas. O primeiro é que quando uma pessoa fala assim, ah, o código é tudo, sei lá, uma classe que tem 600 linhas. A gente já teve esses problemas e vai ter esses problemas em todas as linguagens, sabe? Então, por causa que... E isso gera por causa dos desenvolvedores. Então, já tem hoje, por exemplo, a galera que já é mais focada em design patterns, etc. Que já não faz mais isso, sabe? Então, é mais um problema cultural de quem utiliza. E outro problema que eu vejo é a questão de, por exemplo, uma pessoa que hoje fala mal do PHP porque programou, sei lá, faz 6, 7 anos atrás, o cara, sei lá, pode ter mexido com PHP 4 e não tinha nem conceito de orientação de objetos bem definidos ainda, saca? Então, o cara, na época, pra ele, a realidade era aquela, e depois, hoje, temos uma evolução muito boa, mas a realidade pro cara ainda é aquela, sabe? Então, tipo, depende do que ele conseguiu ver. De que PHP estamos falando, na verdade? O cara fala do PHP, por exemplo, minha visão de PHP até pouco tempo atrás, de ter que fazer alguma coisa em PHP realmente, era de que era aquela linguagem que o sobrinho pega e faz uma paradinha lá e tá rodando, sabe? Ou do cara que caça um código na internet e põe em produção. Aí depois que eu fui ver que realmente a coisa tinha mudado. É um pouco do assim, tempo de quando a pessoa trabalhou e que, né, tipo, o cara viu o negócio lá atrás e tá até hoje falando que acha zoado, enfim. E carrega isso até hoje, né? Sem mesmo pôr a mão, dar uma olhada na documentação como tá hoje. Sei lá, eu acho que isso é o que mais pega, cara. Acho que é o que mais pega. Porque muita gente que programa em PHP hoje, que eu conheço, pelo menos gosta muito da linguagem e acha que não tem nada de zoado, que assim como todas as outras linguagens, lógico, você tem que saber fazer, né? E também tem essa situação que você tava falando aí, Marcos, dos design patterns. Hoje é muito mais difundido, né, cara? O cara se preocupar com arquitetura e tudo mais. Antes, o que parece é que era tudo meio tipo, ah, vamos fazer assim, isso aqui, isso aí, sabe? Tipo, faço desse jeito que eu vi padrãozão de sempre, bola pra frente. Tá aí o Zé com o VB dele aí, sabe? Nesse esquema aí. Eu concordo, cara, mas aí, tipo... Desculpa. Mas aí, eu acho que outro ponto que vai contra essa, tipo, evolução que a gente teve do PHP foi que o PHP, a adoção dele é muito fácil. Então, a gente pode ver que, por exemplo, qualquer curso tecnológico, assim, ensino médio, os caras não vão ensinar Python, não vão ensinar JavaScript, os caras vão ensinar PHP. Porque é fácil aprender e tem um bom mercado. E isso desvaloriza, não que isso seja ruim, mas isso desvaloriza aqui o programa. Porque obviamente, não desmerecendo aqui faz um curso assim, mas... Se o cara que tá no ensino médio, acabou de estar 2 meses na linguagem, consegue montar um, sei lá, um painel de administração, Por que que eu vou dar valor pra um cara que tá, sei lá, 6 anos na linguagem, entendeu? Então, é a visão da galera de fora, eu acredito. Eu acredito que isso rola muito também, saca? Tipo, imagina, pro, sei lá, virada dos anos 90, linguagem como Java, tipo, nada contra o Java, porque eu particularmente gosto de Java. Mas, tipo, a linguagem como Java, que era, tipo, mais complexas, elas eram mais verbosas, profissionais, mais caras e tal, beleza, que dominava. E beleza, legal. Agora isso ou eram as tecnologias da Microsoft que existiam? Pô, beleza, legal, bacana. De repente, pá, surge uma linguagem de programação. Cara, basta você escrever o arquivo, joga no servidor, manda a linguagem, pô, tá rodando. Nossa, que da hora. E eu não preciso pagar pra usar. Nossa, que legal e tal, beleza. Posso pesquisar aqui pra algumas coisas. Pô, que legal. Isso meio que, digamos, quebra um pouco do padrão que existe no mercado e traz coisas boas e coisas ruins. Coisas boas é que, pô, beleza, legal, uma pessoa pode trabalhar com programação sem que ela precise investir pesadamente em um curso inicial, ela pode começar a entrar no mercado de trabalho e fazer algumas coisas. Por um outro lado, é tipo, a forma como a pessoa usa o conhecimento, né? O conhecimento pode ser usado de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, bah, sei lá, a pessoa usa o conhecimento de uma forma ruim porque, ah, não, o cara tá cobrando 2 mil pra fazer aquilo ali, ah, não, vou lá, faço pra você por 200. Aí, pô, você sabe da qualidade do trabalho depois que vai acabar saindo. Isso daí, eu acho que é mais um reflexo da qualidade do profissional e da qualidade do que o cliente espera daquilo, que vai além da própria linguagem em si, porque, tipo, é fácil a pessoa fazer gambiarra com qualquer linguagem. Sim, sim, sim. A experiência, né, que tá fazendo. Mas eu acho que hoje também é uma coisa que talvez possa fazer mudar um pouco a cabeça de quem acha ainda que PHP é só zoeira, terra de ninguém, é que hoje as pessoas estão realmente mais... Isso é notável, né? Elas estão realmente mais preocupadas em ter o código dela como a vitrine dela, né? Então, independente da linguagem que a pessoa trabalha, eles estão... A galera está se importando em estudar mais para falar sobre performance, sobre arquitetura, sobre usar tipo, da maneira correta o que a linguagem oferece, o que o paradigma oferece. Então... Eu acho que isso também, eu não sei como é, mas eu acho que isso também agora reflete no PHP. Só que o que acontece tem isso daí. São pessoas novas, talvez, pela facilidade de aprendizagem da linguagem, chegando no mercado com um custo menor do que pessoas mais experientes que vêm correndo todo esse tempo com a evolução da linguagem também. Eu acho que isso pode acarretar um pouco nessa questão aí que vocês estão apontando. Eu acho que um raciocínio que a gente pode traçar é que, basicamente, quanto mais popular é a linguagem, maior é o número de pessoas que programam nela, né? Então, do mesmo jeito que cresce o número de profissionais bons, cresce igualmente o número de profissionais ruins, né? E dada a facilidade da linguagem, né, contribui para que qualquer pessoa que não tenha preocupação com um código limpo, programe na linguagem. E durante muito tempo, eu vejo que o PHP foi bem querido nas agências aí de publicidade, pela simplicidade e pelo nosso querido amigo WordPress. Então talvez o WordPress, o fato do WordPress usar PHP na época tenha sido algo que contribuiu bastante. Conversando com um CEO de uma empresa que eu trabalhei em São Paulo, não trabalha mais lá e tal, beleza, mas eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Uma vez trocando uma ideia com ele, ele chegou e falou, tipo, pô, cara, a gente falando de tecnologia e tal, e como evolução, daí que ele olhou e falou, cara, mano, sabe por que startup escolhe PHP? Linguagem e tal, beleza? É porque simplesmente, a resposta que ele deu pra mim é extremamente muito válida. É mais barato. É mais barato encontrar mão de obra, e não só, não me referindo a, tipo, galera que barateia e faz um trabalho de qualidade ruim, mas comparando com outras tecnologias, é mais barato, é mais fácil, é mais prático. Então, ele chegou e comentou assim, daí pra mim começou tipo, a refletir algumas coisas, porque até então eu tinha o ponto de vista de desenvolvedor, eu não tinha o ponto de vista de negócio sobre a escolha da linguagem. Pô, por que é uma startup que vai começar com PHP? Por que ele vai fazer isso daí? Por que, por exemplo, comparando num outro cenário, por que os caras começam, por exemplo, sei lá, com Reactive Native ou com outras coisas em JavaScript, ao invés de partir direto pro nativo no mobile? Porque é mais rápido. É mais rápido, o custo é muito menor, é mais fácil você ter um programador JS do que você ter, por exemplo, um programador específico que trabalhe tanto para Android como iOS. Então, tipo, tem toda a parte dos custos. Então, isso daí fez bastante sentido da adoção também e de como, tipo, muitas coisas existem, tipo, de praticidade, principalmente para agências e para coisas do gênero. Sim, esse, isso eu ia comentar agora, cara. Tipo, é, PHP é a escolha número um de startup, né, cara? Toda startup, pelo menos a grande maioria, quando começa aí, PHP, sem dúvida nenhuma. Pela questão de custo, né? Questão de profissional. É muito mais simples você encontrar uma pessoa, ou que nem no meu caso. Eu não programava PHP e o cara falou, ah, não, chega aí. Eu devo ter feito muita merda. É, e chega aí e vamos resolver. Foram, sei lá, 6 meses bem legais. É, beleza, a gente vê um pouquinho dessa história aí do PHP, dessa evolução. E, mas assim, e como developers, como vocês veem essa projeção da carreira? Como vocês veem o PHP, sei lá, daqui tipo 5 anos? A linguagem tá com... Vocês acham que a linguagem tem um roadmap legal pra acompanhar o mercado, pra tudo mais, pra ela chegar a se equiparar? Ou vocês acham que ela, sei lá, se ela bate num limite ali, que ela vai acabar competindo aí com outras linguagens, como, sei lá, de repente, o C Sharp ou Java, e pode chegar no momento aí que ela vai virar uma, começar a diminuir demais o número de pessoas que trabalham com ela. Como vocês veem essa projeção de mercado? Eu acredito que a linguagem está evoluindo muito. Por exemplo, a gente teve recentemente aprovação no PHP 7.4, aprovação de tipos. Então, agora o PHP 7.4 vai ter tipos, e isso é muito bom. E o melhor ainda é que é opcional. Então, você que vai utilizar o PHP 7.4 quando for lançado, você não precisa só usar tipos, ainda vai tornar dinâmico, vai ser dinâmico igual é hoje. E isso é bom porque a linguagem cresce, ela amadurece, e a adoção que a gente tem ainda mantém. Então, tipo, a pessoa que não começou na Java porque tem que declarar tipo em tudo, ela ainda consegue fazer no PHP do jeito que ela quer, sabe? Isso é bom. Eu acredito que a gente não vai ter uma perca de adoção das pessoas, e sim uma evolução para aquilo, porque a gente vê que quando a galera começa a especializar muito, por exemplo, na questão da organização de objetos, o PHP é muito forte, eles acabam partindo para outra linguagem devido aos tipos, ou outras coisas de orientação de objetos que tem em outras linguagens. Se a gente vai ter isso no PHP, então quem já está no PHP vai continuar, e quem não está vai entrar porque ainda é fácil. É, eu gosto de ver como o futuro da linguagem tá amarrado com essa questão de tipos de dados, que, pô, beleza, PHP sempre foi fracamente tipado e tal, e tanto é que tem várias características do PHP que a galera que programa em outras linguagens está acostumado e não vê, não encontra no PHP, tipo, por exemplo, não é muito comum as pessoas usarem tipos ou até mesmo breakpoint para debug, ó, tipo, a galera tá muito acostumada em outras linguagens, mas quando chega no PHP geralmente não tem. Daí depois que eles percebem que tem, na verdade, e tal. Mas essa questão do tipo de dados é interessante, porque, tipo, não é só uma questão de chegar e dizer, pô, não, agora o PHP trata string como string, booleano como booleano, inteiro como inteiro e tal, beleza. Não é só meramente isso daí. O principal trunfo que existe, e é o que eu acredito, o que vai tornar a linguagem mais, tipo, evidente, é a própria melhoria, né, para colocar a linguagem mais evidência, a própria melhoria em si que existe na linguagem com a adoção dos tipos de dados. Porque quando uma linguagem é fracamente tipada, ela precisa ter de todas as etapas da sua execução, ela precisa ter uma etapa da conversão daquele tipo específico. E isso ocorre durante o runtime. Isso consome tempo em memória para você poder ter execução. Então, poxa, vamos partir do princípio do PHP, considerando ele sem tipo, para ele tudo string. Pô, beleza, então ele sempre precisa fazer para cada tipo, para cada valor que você tem, para cada tipo de dado diferente, no cenário onde a tipagem é fraca, ele precisa fazer a conversão para o tipo. Então, pô, ele sempre tem um número, ele precisa converter para número. Ele tem uma string, manter para string, no caso, mas float, outras coisas. Ele sempre precisa trabalhar com isso daí, e isso consome performance. Com o PHP não precisando se preocupar com isso, cara, isso libera muita coisa para o PHP poder fazer. Torna ele mais rápido. Os próprios benchmarks que existem, desde quando começou a sair as primeiras partes de tipos do PHP, os próprios benchmarks deles, comparando as versões anteriores, eles geralmente, pô, tem várias melhorias com relação à própria estrutura de objetos e dados que existem do PHP, mas a diferença de tipagem aplicada no código uma puta de uma diferença no benchmark. Pô, moço, não, código tipado no PHP roda mais rápido, mais performático. Pô, nossa, que legal. Então, eu acredito mesmo que esse é um dos principais motivos a continuar trazendo o gás do PHP para o futuro, para os próximos anos. Daqui para frente, eu não sei exatamente o que pode vir a mais no PHP. Eu lembro que teve uma discussão recente sobre o que as pessoas queriam para o PHP 8 na versão da linguagem e tal, numa versão major. Eu não sei ainda muito bem exatamente o que foi definido isso daí. Eu não sei se o Marcos ou mais alguém chegou a dar uma lida nessa discussão. Mas eu acredito na tipagem de dados do PHP como um futuro brilhante para a linguagem. E só um detalhe. A tipagem, ela é opcional, ou seja, você pode, tipo, usá-la ou não usá-la. Isso significa que código fracamente tipado pode funcionar dentro do PHP 7.4 sem nenhum tipo de problema. E, cara, assim, a gente tá vendo que todo... A gente pega, por exemplo, quando teve pro... O que eu acho muito louco do PHP, na verdade, assim, é que todo o conceito dele, todas as mudanças dele... Ela é movida à comunidade, sabe? Então, eu não sei se como funciona isso em outras linguagens, eu não tenho tanto embasamento para falar, mas se a gente pega, sei lá, talvez uma linguagem que era mantida por uma empresa e a gente pega no PHP a comunidade que fala, não, a gente quer isso. E foi o que aconteceu no 4.5, em 2005. Eu falo, não, a gente quer conceitos de orientação a objetos mais definidos. Foram lá e fizeram. Então, agora, do 5.6 para o 7, todo mundo está falando, cara, tá lento. A gente compara com o Node, tá lento. A galera vai vazar. Foram lá e fizeram melhorias de performance, sabe? Então, a gente está vendo que a comunidade vai pedindo, vai mandando, e esse é o caminho que a gente vai adotando. Então, a gente teve, do 7.1 ao 7.2, foram muitas questões de orientação a objetos e tipos. Então, definir tipos de retorno de métodos, etc. Isso que eu vejo que é o caminho agora. Então, é mais a questão de tipos e orientação a objetos que tem definidos em outras linguagens. Uma coisa que estão falando muito do PHP 8 talvez seja o JIT, né, que é o Just In Time. Então, já estão fazendo... teve um cara que eu vi que estava fazendo alguns testes sobre isso, não cheguei a estudar a fundo, mas talvez seja uma possibilidade. Porque isso abre um leque para a linguagem, porque a gente vê que não é uma linguagem que simplesmente foi feita para criar formulários, para... simplesmente fazer sites em WordPress, sabe? Então a gente tá vendo que é uma linguagem grande agora. Mas o que faria, então, um cara, para ele começar um projeto, por que faria ele escolher PHP e não Java, por exemplo? Porque, que nem você tá falando que isso é um começo agora, tá, essa mudança veio, tá partindo, chegando agora, mas isso em Java já é bem mais consolidado, faz muito tempo que existe, enfim. Por que ele escolheria começar com PHP? O que vocês percebem, assim, que é um ganho legal para quem tá começando a programar ou para quem quer mudar, sei lá, de linguagem ou aprender uma linguagem nova? Tipo José. José não quer mais programar em VB. Ele tá cansado. Isso é fato, né? Beleza. Cara, eu acredito em dois pontos. No porquê que, tipo, alguém escolheria hoje, uma pessoa zero conhecimento de programação, por que ela escolheria o PHP? Cara, maturidade da linguagem, em comparação com as outras vigentes do mercado, esse é o primeiro ponto. E comunidade, esse é o segundo ponto. Maturidade da linguagem tem muito a ver com aquilo que a gente já comentou, tal, beleza, mas só para poder reforçar, o PHP já passou por muita pedreira que as linguagens hoje mais atuais já passaram. Então, se a pessoa, por exemplo, quer uma linguagem onde ela consegue balancear a facilidade de fazer as coisas com a facilidade de recursos bons, tipo com referências, com padrões e tudo mais, cara, o PHP é uma excelente escolha para isso. Não é que outras linguagens não tenham, mas tem. Mas eu vejo o PHP como uma linguagem de evolução muito legal. E casando com isso, a ideia de comunidade. Da mesma forma como a linguagem amadureceu, a comunidade, que obviamente são as pessoas que mantêm a linguagem, ela também evoluiu bastante e se tornou cada vez mais aberta para poder, tipo, ensinar, para poder, tipo, ter conteúdo, para poder ter várias coisas. Cara, a comunidade tem muito tipo de conhecimento, tipo, em aberto com relação a várias coisas. As outras comunidades em outras linguagens também tem, mas o PHP tem essa diferencial pelo tempo de estrada que tem, tipo, da galera, saca? Tipo, da ideia de poder ajudar e tal. Tem muitos cenários ainda em algumas outras linguagens em que o conhecimento é velado, saca? Tipo, não é uma coisa tão aberta, a galera fica meio fechada ainda e tal, mas no caso do PHP, cara, eu vejo que, tipo, a galera é bem unida, a galera gosta de discutir, sempre tem, tipo, uns papos bons pra cacete, a galera gosta de discutir sobre outras linguagens, então não é só aquele negócio, tipo, olha só pro meu precioso e o resto presta, saca? Eu acho que, tipo, a comunidade proporciona um cenário muito saudável para crescimento profissional. Então, eu acredito nesses dois motivos. Maturidade da linguagem e maturidade da comunidade para apontar o PHP com uma linguagem boa para se começar. Concordo. E acho que temos alguns pontos também que eu acredito que... Por exemplo, obviamente, a gente tratando que, sei lá, PHP, JavaScript, qualquer coisa, são ferramentas, então depende do seu contexto. Mas eu acredito que o contexto que o PHP é hoje, sei lá, vamos fazer requisições web, pra, request e response, ele trata muito bem. Ele faz isso de forma muito bem. Então, obviamente, se a gente for pegar uma linguagem, sei lá, vamos pegar o PHP para tratar arquivos de 2 GB, funciona, pode funcionar. Vai tratar bem? Não, igual uma outra linguagem que foi feita para isso. Então, o cenário que o PHP hoje de request e response, ele faz muito bem, faz de forma fácil e um ponto é que todo mundo vai saber como funciona, sabe? Então, porque a gente já está no nível de maturidade de programação alta, então todo mundo entende como funciona e se faz muito bem, por que não, sabe? Então, mas uma coisa bem interessante então seria a lance da comunidade, a maturidade e a facilidade como se tem para aprender o PHP. Mesmo com toda essa maturidade, com as evoluções que a linguagem tem, aí ela ainda se mantém, talvez, simples para começar a programar? Dá para dizer isso? Eu acho que dá, sim, sem medo. Eu acho assim, só para complementar, cara. Desculpa. Por favor. E também, por exemplo, ela é fácil a adoção para as pessoas novas, com certeza, porque se a gente pegar e comparar linguagens hoje que está sendo muito adotada para aprendizado, por exemplo, JavaScript, o PHP, devido à maturidade, a gente consegue chegar no nível, sei lá, por exemplo, do Java em questão do aprendizado, por quê? Querendo ou não, o aprendizado é muito ligado à academia ainda, e a academia dá, sei lá, Python e PHP. Então, se o cara entra na faculdade e começa a ver PHP, ele consegue, desde o começo, entender como uma requisição HTTP funciona, até fazer um simples Echo Hello World, até construir um sistema todo MVC, por exemplo, utilizando classes, interfaces, etc. Então, eu acho que a curva que ele proporciona para quem está começando ou quem quer se aprofundar, ela é muito válida, porque você consegue fazer coisas assim, aprender desde o simples até o ponto que você consegue partir para outra caso você queira, sabe? Diferente do JavaScript, que você não consegue, sei lá, ensinar orientação a objetos, por exemplo. A gente volta com o JavaScript. Eu acho muito interessante esse paralelo que a gente faz com as duas linguagens, até porque, pelo que vocês já comentaram, de, tipo, hoje tá vivendo o que o PHP viveu. E parar para pensar, cara, é um pouco disso também, porque tem muita gente que fala, cara, começa a programar, usa JavaScript. Eu acho assim, cara, que isso é muito louco mesmo, porque... A gente pega, né, obviamente, JavaScript, a gente olha quem pega o JavaScript hoje. O cenário do JavaScript, ele é não o cenário do amadurecimento da linguagem, mas o cenário das pessoas que estão lá. Então, ou como ela funciona. Do JavaScript, você pega, elas são muito parecidas. E diferente, sei lá, se a gente pegar, por exemplo, Python e Java. Galera, eu sinto que o JavaScript e o PHP, eles estão dentro do mesmo círculo. E as outras linguagens estão em volta apenas olhando pra gente e julgando. Porque um cara que julga PHP, provavelmente ele julga JavaScript também, sabe? Se falar 3 vezes, isso o chapéu aparece. E, tipo assim, o que é foda é que fico muito, sei lá, bolado às vezes, que a galera que tá no JavaScript hoje veio do PHP. Então, a maioria que tá lá veio do PHP, saca? E criticam, cara, porque... O problema da crítica é que ela não é baseada em nada, é apenas um mod da linguagem devido à experiência que ele teve. E por causa que o JavaScript talvez proporcione coisas melhores, mas, porra, tá fazendo um procedural lá tem vezes, saca? Então, não faz muito sentido. Então, a gente tá no mesmo cenário do JavaScript, a gente tá no mesmo círculo e não faz sentido a gente brigar. Assim como... E isso é um problema, porque a gente vê linguagens ou ferramentas específicas que elas olham uma pra outra e aprendem. Por exemplo, assim, a gente pegar os frameworks Vue.js e React. Cara, na documentação do Vue.js a gente tem referências a React. E no mundo do JavaScript do PHP, o PHP às vezes aprende com JavaScript, mas o JavaScript às vezes não aprende com PHP, saca? E pra mim não faz o menor sentido isso. Beleza. E tive o lado legal. E quais as limitações que vocês veem hoje na linguagem, assim, e que você falaria, puta, cara, pra essa situação, PHP não vai rolar? Ou, tipo, ah, cara, isso aqui me irrita demais no PHP, e como linguagem, não como comunidade. pode ser a comunidade também, mas assim, tudo que envolve o PHP para vocês, assim, que vocês acham um pouco irritante, e quais são as limitações que a linguagem hoje ela possui que vocês não escolheriam ela para começar, por exemplo, um projeto novo. Fecha a porta do confessionário, hein? Beleza, vamos falar os bagulhos, vamos ver agora. Cara, sei lá. No PHP em si, cara, tem muita coisa bacana que dá pra fazer. E não tem muitas coisas que me deixam meio insatisfeito na linguagem, saca? Tipo, pra mim tem umas coisas muito legais lá, tal, beleza. Acho que algumas coisas que, tipo, pelo menos pra mim sempre foi um pouquinho chato, e eu acho que isso daí às vezes é muito da mentalidade, tipo, da galera chegar e colar. Eu acho que, tipo, é uma mentalidade que, tipo, acaba ficando um pouco parada no tempo, que é muito com relação, cara, tipo, por exemplo, uma abordagem muito by book de fazer as coisas com relação a objetos e de não olhar outras coisas como programação funcional, por exemplo. Eu acho que isso às vezes é um pouco complicado pra quem, tipo, acaba trabalhando com a linguagem C. Por exemplo, eu não gosto de model. Eu aprendi a não gostar de model, cara. E isso foi muito trabalhando com JavaScript, sabe? Tipo, de você chegar e trabalhar, tipo, com JSON e tal, beleza? Você já tem, tipo, a estrutura nativa que você trabalha e tal, beleza? Então, pô, caramba, por que não trabalhar com a estrutura nativa que tem no PHP? Ah, não, porque daí você vai lá, abre um projeto com um zinho de framework e aí, beleza, daí tem que criar um model lá e tal. Com um monte de classe de dados, eu fico olhando aquilo, tipo, velho, por quê? Saca? Por que a gente mantém isso daí? E aí você propõe alguma outra coisa, a pessoa meio que, tipo, ah, não é muito sério, ou meio que acaba sendo um pouco mais fragilizada com esse cenário, então isso às vezes meio que incomoda um pouco, saca? Um pouco de estagnação. Eu acho que isso não é inerente ao PHP em si, porque o PHP você consegue trabalhar dessa forma. Eu acho que isso é muito com relação de alguma... um pouco de zona de conforto na parte do desenvolvimento em si, saca? Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco. Acho que para pensar, sei lá, algumas coisas tipo da linguagem mesmo, não adianta, acaba sendo um pouco de herança, muita gente reclama disso. Eu não gostava muito, por exemplo, da nomenclatura de funções, mas hoje eu entendo claramente por que elas foram assim, elas são parte da história. Eu fico muito feliz de que aquele negócio do T-Damin, Nekonotain, sumiu, tipo, da linguagem, que aquilo ali era bizarro, era um erro, tipo, quando você usava, acho que era chamada estática, quando você usava, tipo, você declarava de forma errada, assim, se você colocar o dois pontos duas vezes, tipo, disparava o erro, e era um código de erro escrito em hebraico, tipo, velho, por quê, saca? Tipo, cacete, por que o negócio tá escrito desse jeito? Saca, não fazia muito sentido, cara. Porque, mano, não é mais fácil escrever, sei lá, em inglês, alguma coisa assim, ou manter um código de erro, como tem pra JSON, como tem pra outras coisas. Então, por que dá um PPA mim e quando tá em? Ah, não, porque a gente quis escrever em homenagem à galera de Israel. Pô, beleza, legal, mas homenageia de uma forma bacana. Não parece muito claro. É, não sei, cara. Tipo, mano, com tantas formas de se fazer essa parada, pô, por quê? Por que desse jeito, mano? Fica esquisito. Mas, sei lá, tipo, tem muita coisa da tecnologia, da linguagem mesmo do PHP, que não me incomoda muito. Eu acho que esses motivos aí que eu comentei, eles muitos não são relacionados diretamente à linguagem. Mas se eu fosse perguntar uma coisa hoje, eu acho que é um pouco de resistência. Por mais que eu tenha dito da ideia de maturidade, de comunidade e tudo mais, ainda tem muita pessoa, tem um grupo pessoal que tem resistência de não olhar para a forma como algumas outras linguagens aprenderam, evoluíram, e como que a gente não consegue trazer isso pro próprio PHP em si. Muitas das melhorias do PHP moderno, elas se baseiam nisso. Eu garanto, por exemplo, o PHP 7 não teria sido lançado se o Facebook não tivesse criado o Hack, por exemplo. Hack, HTML, todas essas coisas. Cara, não teria saído. Não teria saído com as melhorias como tem hoje. Então eu vejo muito esse ponto de resistência mesmo. O Marcos caiu, olha, ele não tem nem o que dizer, ele simplesmente foi embora. Chega. PHP não tem. PHP é muito bom, caralho. Ele saiu fora. Cara, eu acho algumas coisas também, tipo, vale pra destacar, falando de linguagem mesmo. E algumas coisas, quando você resolve alguns tipos de problemas, você consegue fazer de uma forma tão prática. Por exemplo, trabalhar com assim. Hoje a gente tem o projeto chamado React PHP, que, bom, ok, é escolhido de nome, mas enfim, é pra trabalhar com assim. Dentro da linguagem, que trabalha de alguma forma bem legal, bem prática, bem fácil para as pessoas, mas por muito tempo as coisas não existiam na linguagem. Eu lembro que uma vez eu precisei fazer uma parada em async, e cara, foi meio que um parto, saca? Porque, tipo, era uma aplicação MVC em Symfony, e tipo, cara, meio que assim, era uma aplicação MVC com Symfony 2, e bom. Ela rodava com PHP FPM, né, pra poder, tipo, ser um pouco mais rápido pra gerenciamento de processos. E beleza, eu precisava, tipo, fazer uma ação e que se ela desse ruim, eu precisasse contar o tempo dela que ela respondesse dentro de um tempo. Se ruim, eu precisaria, tipo, tomar outra ação e tal, beleza. Então eu peguei a pena blocante. Tipo, o que isso quer dizer? No momento que você começa um processo, o seguinte só começa quando o inicial encerra. Saca? Tipo, você manda uma request HTTP, ele pega os dados, processa e depois te responde. Ele não vai te responder antes daquela resposta, porque naquele dali precisa terminar primeiro. Então, beleza. Como é que eu resolvi esse caso? Se eu precisava responder, por exemplo, dentro de 10 segundos. Pô, beleza. Eu lembro que eu precisei, usando o recurso do Symfony, eu criei usando o recurso do framework, eu criei um comando que rodava com um clique. E aí eu conseguia gerenciar por uma outra linha do PHP, que gerencia boxes, uma linha mais nativa. E com ela eu conseguia monitorar o tempo para responder dentro de um tempo. Ou seja, era o FPM pelo servidor HTTP que estava sendo executado, que chamava o comando, que era pela linha de comando, dentro da aplicação, que monitorava aquilo para responder depois dentro de um tempo. Enfim, foi bem bizarro. Saca? Tipo, é bem bizarro mesmo. E em outras linguagens, dá para fazer isso de uma forma muito mais simples. Dá para você fazer tipo processos assim rodando em JavaScript de uma forma muito fácil. Eu particularmente gosto pra caramba de como tem isso de assembly no JS, eu acho legal pra caramba como tem. E, cara, eu gostaria que fosse de uma forma muito mais prática na linguagem. Eu acho que isso daí poderia ajudar bastante, muita coisa. É, eu não entendi. O PHP só teve async recentemente, é isso? Digamos que ele não tem async nativo na linguagem. Ele tem uma lib chamada ReactPHP que abstrai uma forma pra você poder trabalhar com async. Ah, entendi. Nossa, mas isso é estranho, né? Porque muito, muito PHP basicamente vai estar aí para ser consumido por alguma coisa web. Cara, eu tenho alguns problemas com a linguagem e com a comunidade. Os problemas eles são mais abstratos em relação à maturidade. A gente falou bastante que é bastante maduro, mas eu acho que a gente peca muito em maturidade em alguns quesitos. Para mim, o principal quesito é mais a questão das pessoas que utilizam PHP. Então, ao invés de... Se a gente pega o exemplo que eu dei mesmo do Vue.js com o React. Cara, se você pegar a comunidade dos dois, você olha que, por mais que sempre vai ter aquela brincar, o Vue é melhor que o React, é melhor que o Vue, sempre vai ter. Mas eles aprendem um com o outro. E no PHP hoje em dia isso é muito difícil, cara. Internamente falando aí, você não vê uma galera do Laravel aprendendo com a galera do Symfony, que aprende com a galera do Zend, saca? É uma briga de ódio desgraçada, e isso devido aos próprios dons, às vezes, do framework. Se a gente pega, por exemplo, o Taylor e o Faber, eles estão toda hora brigando qual framework é mais rápido. Tipo, pra quê? Então, eu não entendo. Isso me incomoda um pouco na linguagem, porque se ao mesmo tempo que a gente tá amadurecendo, a gente tá regredindo internamente, sabe? Então, esse é um ponto muito ruim. Que, na verdade, são dois pontos. Um, que os líderes da comunidade, às vezes, eles são os merdas nesses quesitos. E dois, que a galera meio que adota aquilo que eles falam e começa a brigar entre si, então a gente não amadurece internamente. A gente olha muito para as linguagens ao nosso redor, a gente olha o JavaScript mesmo, o exemplo que o Davi deu, então a gente olhou lá, viu assim que é o Async, fez o React PHP, então a gente aprende muito. Mas por que não aprende internamente? E isso vai muito com o ponto, acho que o primeiro ponto que o Davi falou também, que ele não curte model, e por que a gente não muda hoje? Porque PHP, eu considero ele uma linguagem assim, bastante tempo de mercado. Então, quem hoje é dono, sei lá, de comunidade e tal, coisa do tipo, que tá, assim, tem uma voz importante, são pessoas que estão há bastante tempo. E ao mesmo tempo que a gente tem com o Linux, por exemplo, você, quando você tá ensinando alguém a fazer uma coisa no Linux, você não ensina a pessoa a ir no, sei lá, tipo, no Ubuntu Store e baixar alguma coisa. Você ensina a pessoa a instalar pela linha de comando. Por que você ensina a pessoa a criar um modo? Porque você foi aprendeu a criar um modo. Então, a gente faz muito devido ao que passaram pra gente, sabe? Então, e quando a gente fala assim, não, mas eu quero baixar pelo Ubuntu Store, ou eu não quero criar um model. O cara que tem a voz ativa, que é um cara importante, porque o cara tá, sei lá, há 10 anos programando a linguagem, fala, porra, você tá fazendo errado, sabe? Então, o amadurecimento interno é um problema pra mim, sabe? Então, a gente aprende muito por fora, mas internamente a gente meio que se degladeia e não aprende porra nenhuma. E o outro ponto que me incomoda também, cara, é... Acredito que, às vezes, tentamos resolver problemas com a linguagem que não foram feitos pra resolver. Isso não quer dizer que ela possa resolver no futuro, mas a gente quer uma solução ao mesmo nível das outras linguagens. Um exemplo disso, threads. Você quer fazer threads em PHP? Você consegue? É, você consegue. Mas ela vai ser tão boa igual, sei lá, você pega uma outra linguagem, tipo, que foi feita pra resolver esse problema, foi feita pra resolver o problema de paralelismo. Resolver problema de paralelismo que igual o Go resolve, a concorrência igual o Go resolve, não vai resolver, cara. Um dia pode chegar lá, pode, mas agora não vai. Então não adianta a gente querer fazer coisas nesse nível pra agora. A gente pode trabalhar em cima disso, mas, porra, não vai. Então, vai trabalhar com arquivos acima de 2 GB? O PHP 7 suporta isso, mas vai ser tão rápido igual, sei lá, parcial o arquivo em C? Não vai, cara. Então, não é bala de prata, sabe? Então é muito mais cultural do que da linguagem em si. Pá. Vocês diriam, então, que a comunidade PHP e tal, todo esse hate que existe na comunidade PHP, talvez se deva ao fato de que a galera não enxerga tanto a linguagem como uma ferramenta, e sim enxerga a linguagem meio que como uma religião no caráter amplo da palavra. Excelente pergunta. Tipo, eu não vejo muito, tipo, por exemplo, como um predominante na comunidade, uma noção assim. Eu vejo que, tipo, ainda tem muita resistência em alguns passos em específico. Tipo, desde melhorias de qualidade até, por exemplo, chegar e aprender algumas outras coisas. Eu acho que em alguns cenários, sim, isso se aproxima desse tipo de coisa, saca? Tipo, definir com ins e dentes. Não, porque tu não vai falar mal do meu PHP, tipo, do meu jeito como eu quero fazer e tal. Vi de alguns cenários de galera que tentou contribuir para um projeto aí que a galera meio que foi sumariamente, tipo, descartado a contribuição, porque desde que a galera não gosta, foi meio que uma pagada assim. Mas eu fico vendo que acontecem algumas coisas em que esse tipo de resistência é prejudicial. Mas como eu falei, eu vejo essa resistência, mas eu não vejo ela predominante da linguagem do PHP em si. Por exemplo, é a mesma coisa que eu chegar e falar com uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, religiosamente defende que tudo, que o Java é o senhor e nada lhe faltará, saca? Tipo, pegando o Java como um exemplo de uma linguagem que já existe há tanto tempo quanto o PHP. Não tô querendo dizer que você aplica pra todo mundo pro Java. Mas, tipo, quando a pessoa tem uma ideia, tipo, mais fechada, pô, não, eu não quero aprender, tipo, por exemplo, Java 11 tá vindo com lambdas. Ah, não, mas eu já trabalho com Java 6, eu tenho lá minhas aplicações e tal, beleza. Cara, legal, bacana. Eu realmente fico feliz que você consegue atingir todos os objetivos na vida graças à tecnologia. Eu acho que isso é uma das coisas mais fodas que existe de programação. Mas, tipo, falar, tipo, mal de forma gratuita ou simplesmente, tipo, ser contra a modernidade da linguagem, cara, é retrocesso, saca? É que nem, por exemplo, pô, uma galera chega e fala, tipo, ah, não, porque eu não gosto de Java, porque Java é corp e tal, beleza. Amigão, deixa eu te dizer uma coisa, puxa o cadeirinho e senta. E o que eu vou dizer vai te abalar, cara. A tua linguagem de hoje, daqui 3 anos, ela vai ser tão obsoleta quanto essa que você tá falando, saca? Então, se você não tiver a mente aberta, cara, das coisas que estão acontecendo ao redor, e tipo, pô, não, eu quero aprender mais programação, eu quero evoluir, eu quero ver algumas outras coisas, cara, desculpa, mano, mas não faz espaço para o mercado. Vai ser muito ruim. As pessoas não vão querer trabalhar contigo. Vai ser meio contrário. E essa amarração de bodybook, eu acho que realmente aconteceu com algumas pessoas no meio de programação em geral. Eu vejo isso no cenário de PHP, infelizmente, em alguns cenários, em alguns momentos em específico, que a pessoa não quer, tipo, abrir mão da forma como trabalha, tal, linguagem. Que bom, tudo bem, ok, beleza, mas é complicado. É complicado, tipo, você tentar, tipo, trazer um conceito novo quando, tipo, a sua acaba sendo um pouco mais relutante. Cara, respondeu bem. E que eu, na real, não tô acostumado com a linguagem, com a comunidade de PHP, uhum, né? Então, por isso que eu perguntei, assim, porque eu vejo que rola bastante outras linguagens, de ter uma galera mais xiita, assim, que leva a parada como, que nem o Davi falou, como tipo, Java, meu senhor, nada me faltará. Tem a galera também, por incrível que pareça, tem a galera do VB, meu senhor, e nada me faltará. Né? Então, são terraplanistas. Então, terraplanistas. Então, terraplanistas da programação, cara. Mas, cara, respondeu super bem, eu concordo. Acho que isso só é só arrastar retrocesso, cara. Não tem como, né? A parada evolui e outros jeitos de se fazer surgem e, cara, sinto muito, o resto do mundo evolui. Cabe bem, ainda bem no que o Marcos falou, cara. É exatamente esse negócio aí. Olhar a linguagem como uma ferramenta que resolve um problema, e não que resolve tudo do mundo, né? Isso é foda, porque eu acho que é tão comum isso no PHP por causa da adoção às pessoas. Então a gente falou muito que é muito fácil pra galera começar. Então provavelmente, eu acredito que todos vocês, ou espero que alguém falou que você é idiota sozinho, no começo achou que a linguagem que você fazia era bala de prata, saca? Então a linguagem era aquilo e é só isso. Porra, eu sou foda pra caralho naquilo, é a melhor linguagem do mundo. Quando, e isso é muito comum, eu acredito, espero, no começo da carreira. Quando você começa a conhecer uma linguagem só e você começa a resolver todos os problemas, e a hora que você parte para outra linguagem você não consegue aprender tão fácil, que você acha que é mais difícil, você fala, não, a minha é mais fácil. Então, como a gente tem muita galera nova, talvez isso, por isso que seja tão comum aqui, sabe? É, cara, tipo, eu comecei trabalhando... Eu vejo isso muito como de experiência pessoal mesmo, profissional, que eu tive, individual. Eu comecei trabalhando com Visual Basic, trabalhei por mais de 2 anos com a linguagem, tipo, VB4, VB6 e tal. A gente até tava conversando um pouco atrás, uns cenários bizarros, bizonhos aí que tinha. E, cara, eu tava começando a faculdade e no meio dela eu fiquei desempregado e, pô, precisava trampar. Aí o coordenador indicou, pô, tem um estágio e tal, beleza. Eu falei, caramba, um estágio, né, mano? Engole teu orgulho, saca? E ignora essas coisas, cara. Orgulho e ego não vão te levar em lugar nenhum. Tirei tudo isso daí e tal, tipo, já tinha experiência e tal, beleza. Cheguei lá, pô, é pra trabalhar com PHP. Aí eu falei, pensei, cara, eu vi cena na faculdade e tal, mas nunca vi PHP e tal. Cara, vamos que vamos. E aí, beleza, cara. Tô nessa aí já desde 2010. É, cara, pô, mano, faz tempo. Então, né, isso é legal também pra mostrar que há uma perspectiva de carreira, né, cara? Mantendo a linguagem, lógico, com as evoluções dela e tudo mais. Isso é muito bom. Vou fazer uma pergunta agora. Lugares para aprender PHP. Vocês têm alguma indicação legal? Tem alguma comunidade bacana, pessoal que colabora, documentação? Como vocês veem o meio legal aí pro pessoal que quer estudar, que quer conhecer a linguagem? Excelente pergunta. Essa pergunta é muito boa mesmo. Cara, eu acho que uma das fontes mais bacanas para se aprender, tipo, programação em geral, não só PHP, mas programação em geral mesmo, cara, e que, tipo, meu, funciona muito bem desde quando eu comecei, cara, Twitter. Pode parecer bizarro, pô, mas peraí, como assim? Como assim, rede social e tal, beleza? Cara, foi através do Twitter que eu comecei a conhecer a galera de comunidade. E aí eu me aproximei, tipo, de uma das maiores fontes que existe de conhecimento na área de programação, que é você se aproximar das pessoas e conhecer as comunidades. Foi pelo Twitter que, tipo, de tanto ficar fominha lá, eu vi mais ou menos, eu comecei a participar de eventos, comecei a ir nos primeiros eventos grandes. Não só, tipo, de, pô, ter condição de poder pagar, mas, tipo, ganhar sorteio pra entrar nos eventos, ganhar sorteio pra ganhar livro. Cara, tipo, isso aí me ajudou bastante, saca? Então, pô, cara, é uma coisa gratuita, saca? Tipo, se você tem acesso à internet, cara, você consegue abrir lá, se cadastra e começa a ir fuçando que essas coisas existem lá, saca? Você pode, tipo, conversar direto com as pessoas que mantêm a linguagem, que criam projetos, que fazem apresentações, que, tipo, entregam um monte de valor, tipo, ali direto. Então, eu acho que é uma forma muito legal pra você poder chegar direto na comunidade, pra você conhecer pessoas, conhecer conteúdo e, cara, disparar muito longe. Agora, já tô lá, beleza, ou já tenho mais ou menos um conhecimento de PHP. Como que eu quero realmente aprender PHP como ele é hoje? Sem sombra de dúvida, a melhor referência, existe um site chamado PHP do Jeito Certo. Ele é em inglês, mas tem tradução para português. É uma tradução muito boa. Cara, para todo mundo que, tipo, chega e fala muito, ah, mas PHP é meio ruim, meio zoado e tal, beleza? Cara, desculpa, mas você tá falando de um PHP de 7, 8 anos atrás. Olha isso, todas as referências que existem nisso daqui e você vai ver exatamente, tipo, como a linguagem amadureceu. Tem todas as referências básicas para tudo que você precisa entender de moderna na linguagem. Eu acredito que o maior conselho que eu posso dar pra quem tá começando e queira entrar no PHP ou qualquer outra linguagem, cara, é muito isso que o Davi falou, mano. Cola em quem faz, quem já tá ali. E você não precisa necessariamente chegar na pessoa que, tipo assim, ser uma pessoa que tá próxima de você na vida real, assim, da sua cidade, sei lá, na sua faculdade, não. Tem comunidades aí muito boas, sabe? Então, que a galera vai te receber muito bem, vai tirar suas dúvidas, e não é dúvidas assim, tipo, ah, como que eu faço Hello World? Não, é isso aí, você consegue encontrar, sei lá, no Google. Mas vai tirar dúvidas, talvez, de conceitos que você não entenda, que facilite. Tirando, obviamente, o Slack do Laravel, mas o resto, por exemplo, pega PHPSP no Slack, galera, super de boa. O grupo de desenvolvimento web no Facebook também é muito da hora. O Slack do Airtox Bauru, tem uma galera que coda em PHP lá. Pra quem é do interior, próximo a Bauru, tem o PHP Bauru também. Tem a Cololabs, que a gente, qualquer linguagem também, saca? Então, você conhecer pessoas assim facilita muito o seu aprendizado. Porque você já sabe, a pessoa já passou por aqui. Eu gosto de brincar que, provavelmente, o problema que você teve, algum asiático já teve resolvido 10 vezes melhor que você, sabe? Então, Não adianta querer achar que só porque você não sabe você ficar se remoendo, ou porque você talvez saiba e é a melhor solução. Compartilhar a experiência é a melhor coisa. E para quem tá querendo começar realmente assim, a ponto de escolher curso, cara, como a gente falou que teve tanta adoção assim, cara, tem curso pra caramba de PHP de graça, assim, tipo, no YouTube, em qualquer lugar. Um que eu gostei quando eu comecei foi do Gustavo Guanabara, mas eu acho que ele é muito introdutório, então, tipo assim, e antigo, talvez. Não sei como tá hoje, mas pra quem tá começando, talvez os primeiros passos são muito bons. E acho que é isso. É, tem também o Training Center, não tem? Porra, o Training Center, cara, eu esqueci de falar do Training Center. Training Center, tem uma parada legal lá. Cara, o Training Center, você que tá começando assim, quer aprender, nem tá começando, mas quer aprender uma coisa nova, cola um Training Center. Cara, tem projeto da hora pra caramba, tem um projeto de mentoria que você, sei lá, você fica como mentorado de alguém por um certo tempo, tirando dúvidas, a pessoa vai te ajudando, você define, sei lá, eu quero aprender, sei lá, orientação a objetos em 2 meses. A pessoa vai te dando caminho das pedras pra você chegar aquilo. Ela não vai, não é um professor. Ela te fala, ó, talvez leia esse livro e tal. E tem projetos, talvez, de grupo de estudos, que a galera, às vezes, todo mundo tá no mesmo nível ali, quer aprender, sei lá, PHP. Já teve grupo sobre PHP, de Node, de Bitcoin. Então, também sempre tem muito projeto da hora pra quem tá começando. Pode crer, o canal é legal mesmo. Vocês têm alguma coisa pra comentar? Sobre a linguagem, sobre, sei lá, mercado, alguma coisa assim? Tem alguma coisa que vocês ainda gostariam de acrescentar? Cara, de mercado, eu acho que, tipo, tá bem interessante pra... Ainda é bem interessante pra se trabalhar com PHP. O PHP, ele sempre se mantém em evidência nas principais linguagens. Ele pode não ser mais hoje a principal linguagem quando você pesquisa, tipo, em adoção de back-end e tudo mais e tal. Mas ele ainda tem uma boa vantagem, tipo, com relação de muitas outras linguagens. Ele tem, tipo, um cenário bem legal. Hoje a pessoa conhece o PHP, ela consegue ter um trabalho bacana, ela consegue se desenvolver mais profissionalmente falando, mas é importante que a pessoa, tipo, uma orientação básica. Não fique só, tipo, na água rasa do negócio. Vá a fundo. As diferenças, como melhores vagas, como melhores oportunidades e tudo mais, elas estão nos cenários, tipo, mais de nichos. Então, vá mais a fundo. Isso se aplica para várias outras linguagens, mas em se tratando específico do PHP, eu acho que é um exemplo prático para as pessoas poderem evoluir. E participe da comunidade de open source, que é do caralho. Com certeza, para quem não participa de comunidades open source, de PHP, de outras linguagens, mas falando de PHP, cara, é uma experiência que vai mudar a tua carreira. Pode escrever, tipo, isso hoje num papel, guarda, se envolve hoje, daqui uns 2-3 anos você vai abrir aquilo dali e vai falar, puta merda. Cara, assim, uma coisa que eu acho bem legal, assim, comentar, não pra galera iniciante, mas pra galera que tá um tempo já na linguagem, eu não tenho tanto o, sei lá, vamos pegar o exemplo do JavaScript mesmo, que é o nosso comparador ideal, né? O PHP, ele, pra mim, ele introduz de uma forma muito simples questões de nível mais baixo, saca? Da questão do PHP, do core do PHP. Pra mim foi uma surpresa quando eu consegui perceber que era fácil entender como o PHP funciona, sabe? Não era tão... Por causa da comunidade, sabe? A comunidade do PHP, ela tá crescendo muito em questão do core. Então a gente já teve palestras aí em eventos recentemente no Community Summit. Por exemplo, o Caruso deu uma palestra sobre como criar uma RFC pro PHP. Sabe? Então, tipo, isso é uma realidade que eu não vejo tão comum, sei lá, no Node, por exemplo. Tem uma panelinha específica ali e não vejo isso tão divulgado. Obviamente, no futuro, é a questão que a gente falou, o JavaScript está amadurecendo, tem coisas que a gente passou, e uma coisa que a gente está passando é isso, a gente está crescendo nesse ponto agora, sabe? Então, a gente vê que a gente, tipo assim, tá muito simples conhecer agora como a linguagem funciona, quais são os próximos passos. Talvez você queira contribuir com o core, como que funciona. Está sendo mais transparente, não é algo tão obscuro igual era no passado. Então isso é um ponto, acho, muito legal. Então você consegue entender como, sei lá, a hora que você declara uma variável, o que que acontece? Como que isso vai passado pro C, por exemplo? A hora que eu crio um array, a hora que eu itero sobre o array. Cara, tem conteúdos não tão, não em grande quantidade, mas tem... que dá pra você entender, e eu acredito que isso vai crescer muito daqui pra frente, sabe? Então é um ponto muito legal pra galera dar uma olhada aí. A gente precisa do... Acho que o interno tem vários problemas que se mais pessoas resolvam. Desse cifrão. Cifrão pra declarar variável? Eita! Cara, eu odeio isso. É muito lindo, velho. Vai se fuder. esse tem que ser a frase final desse episódio. Uma curiosidade. Eu tinha falado antes ali, né, que tipo, pô, teve uma pesquisa, né, que a galera rodou no Twitter pra perguntar pra galera, pô, o que vocês gostariam de ver no PHP 8? Eu tinha falado isso daí, né, enquanto isso daí eu abri o link, né, fiz rapidinho. Cara, uma das coisas que a galera pediu... Ah, cadê? Deixa eu ver qual é a posição aqui que eu achei desse negócio. Ah, sim. tá entre as 10 coisas mais pedidas, cara, que a galera que respondeu nisso daí. Remover a tag de abertura PHP e a obrigatoriedade de você usar aquele declare strict statement pra você usar a tipagem. Ou seja, tipo, você não precisar, tipo, escrever no arquivo, isso realmente eu acho um pé no saco. Aí realmente eu posso chegar e dizer aquela coisa que me incomoda. Pra você trabalhar com tipos em PHP, você tem que declarar no topo do arquivo que você tá trabalhando com tipos em PHP. Cara, isso é muito lixo, velho. Isso é lixo. Isso eu concordo total. E uma das propostas era tirar isso daí e remover a tag de abertura PHP. Você não precisa colocar uma tag pra abrir. Você só escreve o código PHP e vambora. Agora o sinalzinho de dólar, putz, cara, aí é... É foda. É inerente da linguagem, saca? É inerente da linguagem. Mano, não mexe no dólar. Não mexe no sinal. Hoje eu trabalho bastante com JavaScript no back-end. Eu trabalho bastante mesmo com isso daí, cara. Acho que, tipo, até mais do que PHP, como eu trabalhava antes. E, cara, o que eu mais apanho hoje e que talvez... Putz, ia ser muito legal se eu não tivesse no PHP pra eu parar de apanhar com isso daí, cara. É ponto e vírgula, mano. Cara, toda vez eu tô lá salvando aqui, porra. Pô, mano, esqueci do ponto e vírgula, velho. Nossa. Sabe, isso tipo... é muito louco, né? Porque, tipo assim, a gente começa a carreira assim, falando de tudo. A gente começa a aprender Python e JavaScript, pode tirar o ponto e vírgula, pode tirar o ponto e vírgula. A gente volta pegar PHP, pô, e o ponto e vírgula, tá ligado? Cara, nossa, mano, eu vivo tomando rasteira comigo mesmo, isso aí, cara. Nossa, é triste. E isso sim, pô, cara, se fosse pra chegar e falar, pô, PHP 8, cara, por favor, deixa o ponto e vírgula como opcional, saca? Quem quiser usa, quem não quiser não usa, cara. É, tem coisas, cara, que são inerentes das linguagens. Tipo, quando eu cheguei no C Sharp, um tempo atrás, a galera total abrindo chaves embaixo, né? Eu vindo Java e eu olhava pra aquilo e falava, cara, não rola isso aqui pra mim, não. Mas aí, tipo, com o tempo você acaba acostumando. É, na real, a mesma coisa do dólar. É, tá lá, quando você vai escrever código, acho que isso daí é muito também da pessoa que tá escrevendo, cara. Lógico, é bom seguir um padrão. Até numa Brasil.js, isso virou um tema, né? Virou uma briga numa mesa lá, de abrir chave na mesma linha da declaração da função, na linha de baixo. Aquilo eu achei a coisa mais absurda do universo. O negócio virou uma treta generalizada, foi bem engraçado, na verdade. É curioso uma briga desse daí, porque, tipo, citando, né, a parada que a gente falou de maturidade e tal, beleza. O PHP, ele define padrões. Se alguém não quiser usar, tudo bem e tal, beleza, mas existem padrões. Garanto, cara, que, tipo, vai chegar uma hora que, por exemplo, o JavaScript, ele já tem alguns padrões pra você poder validar, não é esse int e tal, beleza, pra você poder usar tudo isso daí, mas eu acredito que vai chegar uma hora que também, cara, vai ter um momento que, tipo, a comunidade vai chegar e vai falar, não, realmente, isso aqui é o padrão. Ponto final, sabe? Uma coisa unificada. Ou isso, ou vai rolar uma parada tipo Go, né? Se não for do meu jeito, não compila. Cara, vocês já viram COBOL, JCL? Cara, COBOL já, né? Aquilo é regra. Aquilo é regra. Ó, você só pode começar a declarar variável a partir da coluna 8. Não é nem essa de abrir chave, não. Ó, a variável tá aqui na coluna 8. É 9, né? Acho que era 9. Foi uma merda. De boa. Alguma vaga de PHP aí que vocês querem divulgar? Cara, a gente tá contratando em OpenAI, né, mano? Backend, não só PHP, mas experiência com JavaScript e tal, beleza. Independente do tempo de experiência que você tem, cara, Não tem vontade, cara. E aprender, cara, é difícil pra caramba. Então, cara, por enquanto a gente tá trabalhando com presencial pra trabalhar em São Paulo, mesmo capital. Futuramente aí, quem sabe, a gente vai poder, tipo, ter uma coisa mais madura e tal, pra gente poder ter um modelo de trabalho remoto mais bacana pras pessoas. Mas por hora, é uma ideia presencial mesmo, mas qualquer coisa quiser, tipo, conhecer mais como é que é trabalhando no Pagar.me, como é que funciona esse tipo de coisa, cara, fala comigo ou procura a gente, tipo, no Twitter. Tem o nosso bio lá no do Pagar.me. E tem também o próprio e-mail que você pode chegar e mandar informação, que é o code@pagar.me. Code. É a primeira vez que não é ninjas ou... Super Saiyajin, cara. Super Saiyajin. Ninjas. Não, cara, nossa, Jedi. Porra, Jedi. Jedi. Nossa, Jedi é o pior. Manda um e-mail pra gente, Jedi, @... Cara, e de vagas, assim, eu... A gente, no Slack do PHPSP, a gente tem um bot ficando notificando vagas lá. Tem vagas tanto internacionais quanto de São Paulo. Eu não vejo muito do interior. No interior, a empresa que eu trabalho hoje, a Nelson, está contratando para o PHP. Eu vi algumas vagas também em outras empresas aí. E tem o site também para quem quer trabalhar remoto, é remotejobs.io. remotephp.io. Acho que... E tem o PHP Brasil no GitHub também, que tem vagas lá, se eu não me engano. E só pra completar, fora Taylor, irmão. Só isso. Fora Temer. Beleza. Bom, valeu, manos, por terem participado. E a gente tenta fazer uma próxima, porque eu acho que dá pra trazer mais coisas aí, cara. Beleza, beleza, maravilha. Agradeço aí demais o convite aí, pô. Beleza, vamos lá. Valeu. Falou.